Vamos se apaixonar. Que é sucesso a gente toca. Desejo Black ao vivo. A Rosa, mamãe. Olha onde que a gente chegou. No lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher. Tudo tem seu tempo e o nosso chegou. Aliança no dedo, brinde é o nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Diz aí! Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo. Sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Chama aí! É sucesso, bebê! Sofrência! Portal do Arrocha. Olha aqui aonde a gente chegou. Lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher. Tudo tem seu tempo e o nosso chegou. Aliança no dedo brinda o nosso amor. Felicidade, tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Chama aí! Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo